Sim, estou rouco, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Dix e eu estou aqui com Saulo Raical, olá. Ah, rua. E aí, tudo bem? Tudo bom, cara? Tá, demais. Tá, todo mundo rouco, todo mundo meio com o passo morrendo aqui, mas... Tudo certo, tudo certo. Só no vinho hoje, né? Temos aqui também Eric Santos, Eric Seika. Pois é, cara, faz tempo que eu não participo do Super Controle, né? Mas eu volto sempre. Mentira, tava indo de Mario 64, foda-se. Foda-se, né? Foda-se todo mundo, tem fácil. Foda-se essa galera aí de Barbosa, aqui é vibe dos novinhos, bonde dos novinhos. São Paulo que tá mandando, mano. E também temos um cara aí, o quinto elemento que já não é mais, que é o dono do site agora, Augusto Fuca. Olá, Fuca. Olá, essa voz de Six, cansada, velha. Velho. Tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é um assunto sobre um console antiguíssimo, né? Já é antigo. Pra tecnologia, 20 anos, é antiguíssimo. Qual é o tema, então? O que falaremos hoje, cara? Então, é um tema de um console velho, que fez muito sucesso aqui em Terra Brasilis, né? Que todos nós jogamos numa determinada época e que tivemos nosso affair com esse console, né? Ah, que lindo. Tivemos momentos memoráveis no nosso início de vida gamer, né? E também um assunto, um estilo de podcast que faz muito tempo que não fizemos, que é um top 10, os 10 melhores do console, que é o nosso Master System. Ah, Tectoy aqui, ó, S2 Tectoy, ó. O sistema Tectoy. Mestre. É. Nossa. Muito bem, então, senhores, a gente já fez um cast sobre a era 8-bits, né? Sim. Lá no podcast número 8, talvez. E que Six vergonha, era, né? Six era jovem na época. Pô! Não tinha essa voz rouca aí, né? Namorava, não saía de casa. Não tinha barriga. É, né? Coisa assim. Era uma tranquilidade, uma tranquilidade, né? E aí, cara, a gente já falou muito sobre as especificações técnicas do Master System, o que ele é, o que ele foi, aonde ele foi importante, né? Porque a gente sabe que lá fora ele não teve grande importância, e no Brasil que ele foi um sucesso absurdo, assim. Então a gente resolveu fazer um top 10, né? E a galera que joga Master System aqui, vocês perguntam, ah, só esses do site? Sim, só lamento, mas... só lamento. Super Controle, quem tinha um, éramos nós aqui. E Lanzonetti também. Lanzonetti também tinha. Então, né, guris, a gente resolveu fazer uma lista de top 10 com os 10 melhores jogos do Master System, nossa opinião, né, por favor. E... cada um fez a sua lista de top 10, tá? Só que a gente pegou todas as listas que a gente fez, inclusive a do Lanzani, eu vou incluir aqui também, e a gente bolou uma lista... Uma média, mais ou menos, do pessoal, mais ou menos, alguns jogos ficaram em posições parecidas, alguns foram citados apenas por um de nós, aí não entrou na lista, é mais ou menos isso, né? Um cálculo super complexo, pra exatamente ser justo nas posições... É um coeficiente top 10. Eu quero saber de vocês... qual Master System vocês tinham? Qual modelo que era? Como é que vocês compraram? Ganharam, né, na realidade? Como é que foi a história de vocês com o Master System? Saulo, pode começar aí, depois vai na ordem que eu chamei. Ok. Eu lembro que ele tinha acabado de lançar o Master System 2 aqui. Teve uma campanha muito forte na Tectoy. Todos os revistas de videogame vinha a capa, o Master System, como se ele fosse a coisa mais avançada do mundo, mesmo na época já tendo coisa mais avançada. Sim. Lembro da rede Casa e Vídeo sempre anunciava lançamentos de jogos de Master System. Era uma propaganda muito forte. E, cara, eu lembro que eu comprei a primeira vez que eu vi Rambo 3 na casa de um amigo meu e fiquei impressionado, assim, caraca, tipo, atirando na tela, aquela, tá, a abertura com o Rambo passando a faixa e tal, e o número 3 eram as facas que cortavam, era uma coisa muito louca, assim. Eu jogava Alex Kidd em The Miracle World pra caramba, conheci inclusive muita gente jogando isso aí, porque tipo, a galera se juntava pra tentar, entre outras coisas, descobrir o segredo da última fase, que era um inferno. Você tinha que escolher uma ordem lá, senão um fantasma pegava e te matava e tal. Os manuais eram em português, então era legal porque a gente tinha como saber das historinhas, né? Eu lembro que Cara, mas só te interrompendo, desculpa, Saulo. Isso que tu falou em relação aos manuais em português é uma coisa que tá começando a se recuperar agora. Então vejam quanto tempo, né? Quanto tempo, cara. Hoje, então, a gente comemora se sai algum jogo, tem uma legenda em português, um manual em português, uma dublagem até. E naquela época o Master System era quase tudo em português, velho. Pois é, capinha em português. português, né? Coisa que nem eu começou a fazer há pouquíssimo tempo agora, né? E era bonito aquele, aquela caixinha, né? Quadriculada e tal. É, branco e tal. Todas eram iguais, né? E era legal pra deixar em estante, assim. Vinha a quantidade de mega que vinha a fita, né? Sim, mas, sim. Mega, 2 megas, 4 megas eram caras pra caramba. Ah, tá louco. E tinha os megas, 56K, não sei se vocês lembram. Só que não tinha nem um mega. Tinha os calos na mão daquele controle horrível, aquele controle quadrado, em vez de ser arredondado os cantos, né? E aqui, puta, aquilo machucava pra caramba. Machucava. As pontas machucavam mesmo, é verdade. Uma pergunta, Salo. Esse que você tinha, era o Master System 2, ele vinha com o Alex Kidd na memória, né? Isso, Alex Kidd in The Miracle World. Ele não vinha jogo de tiro, que nenhum vinha. Ah, sim, cara. É, eu tive um Master System mais velho que o seu, o que é mais bizarro ainda, porque quem tinha o Master System na minha casa, na verdade, era minha irmã, né? Minha irmã que é bem mais velha que eu, tem quase 13 anos de diferença, e ela tinha ganhado o Master System, mas o Master System dela era um. Com o jogo secreto. Isso, exato. Ele vinha com o jogo de moto, que eu não lembro o nome, que era, na minha opinião, assim, eu achava legal na época, mas uma bosta. E aquele jogo secreto do labirinto lá do Caramujinho, cara, era muito louco. É, se colocasse a pistola, tinha jogo de tiro. É, tinha um jogo de tiro, e ela tinha também um jogo da pistola, né? Que depois, lógico, eu herdei tudo, porque minhas irmãs logo se desinteressaram pelo Master System, e eu fiquei com o Master System 1 delas, né? Que era aquele com design clássico. É o mesmo design do 2. É o mesmo, é que aliás é bonito pra caramba. Eu tive o Master System 1, só que daí passou pouco tempo, ele queimou. Eu não sei por que razões ele queimou, mas enfim, ele parou de funcionar. E na época eu não sofri tanto, porque eu já tinha o Mega Drive quando ele parou de funcionar. Só que tinha vários jogos que eu queria jogar que eram só do Master System, como alguns que a gente vai falar até aqui, eu não vou antecipar do nosso top 10. Mas daí lembro que eu ficava pedindo pra minha mãe, eu quero um Master System, né? Mas você já tem o Mega Drive e tal? Eu, não, mãe, mas não, eu quero o Master. Tá? Daí no final das contas, teve um Natal, lembro que ano que foi, que ela me deu um Master System 3, que daí vinha com o Sonic 1 na memória, uhum. E enfim, outros jogos também que a gente acabou comprando. Ou seja, tu fez downgrade, né? Então, fiz downgrade, eu já tive um Master 1, depois o Mega Drive, depois o Master System 3. Nossa, cara. Genius. É. Cara, então, eu tive o Master System 3 compact, que de compacto não tinha porra nenhuma, né? Nada. E eu achava ele bonitaço, velho, porque ele foi meu segundo videogame. O primeiro foi um CCE, que era uma das versões do Atari aqui no Brasil, né? E depois veio com o Sonic na memória, cara. E eu curtia muito, e eu acho o console bonito até hoje, porque o Master 1 e 2, ele tem um visual muito retrô nos 80, sim, assim, é. E tal. E o Master System 3 compact, não. Ele tinha até uma tampa que ele fechava em cima, se tu não... Tu queria jogar o Sonic na memória, tu fechava ali a parte onde colocava o cartucho e ficava bonitão ali, Sega, Master System 3 e tal. Tinha um Soniczinho estampado no... Tinha um Soniczinho estampado no console, era bonitaço, velho. Isso era aí. Estranho, como eu ganhei, eu não lembro, não lembro. Eu tinha o 3 também, mas o meu 3 tinha o Alex Kidd junto. É mesmo? E, Sério? Nossa, eu acho que normal, acho, sei lá, deve ter sido um dos primeiros. Master System 3, sei lá. Trocaram o chipset, né, os caras. Quando... Mas o meu vizinho, o Christian, o nome dele, ele tinha o 4. Vocês lembram do 4? Que é aquele não. Sem fio? Era só o Master System. Tipo, tu jogava, tu colocava... É como se fosse um portátil, tu colocava fita. Ah, tá, eu já vi. Sim, mas ele rodava a fita de Game Gear também. Sim, rodava a fita de Game Gear. A fita ficava com o próprio joystick, que ficava junto com o console, né, um negócio assim. Isso. Ele era tipo um iPad, assim, que tu colocava fita, sabe? Só que sem tela, sem porra nenhuma, mas esse tamanhão assim, saca? Mas eu lembro que esse cara aí, a gente jogava direto o Sonic, que o Sonic não vinha na memória, vinha o Sonic 2, se não me engano, e a gente sempre gostou muito do 1, tá ligado? Porque o 1 pra nós era o preferido, assim, tipo, até hoje eu acho o 1 muito melhor que o 2. Também. E eu vi na tua lista. E aí, cara, a gente alugou uma vez o Sonic 1, não, a gente pegou emprestado de um colega nosso, Fuca conhece o Demark, a gente ficou meio bolado. Porque a fita dele tava toda, tipo, tinha que cada pouco ficar tirando, porque ela tava meio quebrada, acho que, sei lá, caiu, não sei o que tinha acontecido, e ela não funcionava direito. Daí a gente pensou, eu lembro na época que, pô, é porque o videogame, a gente tá mexendo, tá ligado? Então, tipo, a fita deve ficar, sei lá, errada, colocando. E aí a gente descobriu muito tempo depois que ele alugou outros jogos e tal, que não tinha nada a ver, era coisa da fita mesmo. Mas era normal, saca? Tipo, eu lembro que eu peguei emprestado dele, porque eu tive o meu 3, aí eu troquei por um Mega Drive e eu ainda queria jogar o Sonic, o primeiro, que eu não tinha terminado, que não tinha na locadora pra alugar. O Fuca, não sei se ele lembra disso. Era só conseguir emprestado. E aí eu tive que pegar emprestado dele com o Sonic, emprestado de um outro cara pra terminar. terminar o jogo, Zaga. É que pra mim o Sonic 1 tava na memória e eu alugava o 2 pra jogar, só. Aí acabei... Cara, eu tinha uma inveja do GG. Eu lembro que ele era. Que ele tinha o Master com o Sonic 1 na memória, saca? Sim, que merda, né? Tipo, eu queria muito aquele jogo e tinha que ir na casa dos malucos jogar. Dei uma pesquisada no Google rápido e encontrei a caixa do Master System 3 compacto com o Alex Kidd na memória. É, isso. Confere. Olha, muito doido. Confere. É verdade. Eu não lembro, eu fiquei bem pouco tempo com ele, porque eu tive um NES também, e aí meio que competi dos dois. Só que o problema do NES é que aqui na cidade não tinha tanta fita pra alocar. Já falei a história do Greek, que tinha Final Fantasy 1 e tudo mais. Uhum. E aí a gente pegava, eu pegava os jogos de NES em emprestado, mas daí, tipo, eu fiquei pouco tempo com os dois, dei os dois, assim, e peguei o Mega. No interior de Minas, onde eu vivi metade da minha vida aí, eu não conhecia quase ninguém que tinha NES. Aliás, NES, ninguém. E esses NES clones aí, era um ou outro. E a galera tratava como se fosse Atari, sabe? Ninguém falava bem desses consoles do... E hoje a gente descobre que tinha jogos bons pra caramba, com ROM... Ou, enfim, pesquisando e tal. Mas é engraçado, porque todo mundo jogava muito, amava o Master System. Se você for ver, ele não tem uma biblioteca tão excelente de jogos assim. Não tem, matado não. O Nintendo, né? São não poucos tem. Jogos excelentes que ele tem, assim. É engraçado como que o marketing dos caras funcionaram muito bem aqui, né? É que o NES não teve tanto destaque aqui no Brasil como teve no resto do mundo. Aqui ficou o Master System nessa disputa, tipo, achei que porque a Tectoy bancou e tal. Acho que é mais ou menos por aí, sabe? É, eu acredito que sim. Que seja bem simples, seja só isso mesmo, sabe? Porque o NES não tinha. Porque, não tinha jogo pra alugar, tá ligado? Eu lembro pois que não tinha jogo pra alugar. E eu tinha o NES mesmo, tá ligado? Tipo, aquele quadradão que tu abria, assim, pra colocar a fita, sabe? Que via com o Dr. Mario. Eu lembro, sabe? Tipo, eu era o único na cidade. O resto do pessoal, tipo, esse outro moleque, ele tinha o NES, mas era tudo genérico, era esses Turbo Games, as paradas assim, tá ligado? Aham, Nossa, eu nunca tive, cara. Em Taubaté, ninguém tinha NES. E eu só fui ter NES, cara, muito depois que eu já tinha o Super Nintendo. E daí, assim, com a internet, né? Fiquei assim, eu nem sabia o que era NES, que tinha jogo de NES. Né? Eu via nas revistas, via pra alugar, mas eu nunca tinha jogado um. Depois de muito tempo que eu comecei a pesquisar, vi que tinha jogos maneiros, eu comprei um NES... Daqueles piratas que só aceitavam o cartucho, aquele cartucho menorzinho, saca? Aham, sim. E eu comprei basicamente pra jogar Mega Man. Eu comprei pra jogar os Mega Man antigos. Olha só. Por acaso em Taubaté também, porque eu lembro que quando a gente via jogo pra comprar de. Que na época a pirataria era imperava, principalmente pra NES, só tinha jogo japonês, cara. Sim. A gente só encontrava jogo japonês. Só japonês, e japonês é aquela fita pequenininha. Aquelas fitas grandes, clássicas do NES, não entravam no meu videogame, saca? Então era o modelo japa, né? Era só o Famicom. Era o modelo japa, exato. Era pirataço, comprei a parecida do nome. Mas o Saulo falou aí, Dudu. O Saulo comentou dos jogos que não tinha uma biblioteca tão extensa, né, quanto a do NES. Cara, eu tava analisando ele pra fazer o Top 10, e eu lembrei de muito jogo, até coloquei ali no e-mail, e eu coloquei os jogos que são mesmo do Master, né, porque tinha muito jogo que tinha no Mega Drive também. Isso, também, muito. Do Mortal, dos Golden Axe, Altered Beast, Paperboy, cara, os Illusions e tal. Ainda só de curiosidade, que a gente tá falando dos modelos, né, que eu vi um agora aqui na pesquisa bem interessante, que é o Master System Girl, que é o Master System... Feminina, rosa. Esse cara é o Master System 4 compacto que vinha com dois super jogos, olha só. Sonic 1 e Mônica em O Resgate. Esse sim, cara, a gente não vai falar desse jogo, mas esse jogo é muito foda. Depois a gente comenta. Mas fica aqui. Acho que alguém aqui tinha o Master System Girl, hein? Olha aí, hein? Não sei, hein? Ô, gente, eu tô vendo as fotos desse Master System Girl. Sensacional, claro. Sensacional. E ele era compact, né? Tô vendo aqui, tem anteninha. Não, temos que colocar um link no post pra galera aí depois. Ele é igual do aquele 4, quatro, né? Isso, ele só é rosa. Só é rosa, certo. Muito antes do Wii U com o tabletzão, né? Parece até o cara jogando, deve ser jogando. Tá aí, ó. E a vantagem é que não precisa do outro console, ele é só o controlezão. Toma, Nintendo, ali, ó. O jogo que eu mais alugava, que eu também acabei comprando depois... Foi um jogo que tá no meu top 10, mas nenhum de vocês citou, que é o Bonanza Bros, velho. Eu já joguei o Bonanza Bros. Eu lembrei, eu coloquei até no top 10, o meu Master System, ele veio com o Alex Kidd na memória, e ele veio com esse jogo junto, esse Go Velhos, que é tipo um Zelda, tá ligado? Uhum. Era muito foda. Parece que ele é... Eu lembro que eu aluguei o Azteca Adventure, não sei se vocês conhecem também, sim, ou não. Sim, sim. Que sim. Eu acho que ele é meio. É bem parecido com esse jogo, sabe? Pelo que os dois, assim, eu até acho que tem a ver um com o outro, não sei. Tinha muito jogo pra alugar, cara, do Master System na locadora que eu alugava em Taubaté. Era muito engraçado isso, porque era uma locadora pequena, mas tinha uma pá de fitas de Master System. Tanto que depois, quando eles venderam, eu comprei quase todas, porque ninguém alugava direito. A distribuição deles era muito boa, né, pelo Brasil, porque em vários lugares vendia, né? Então eu acho que lojistas também conseguiam um preço muito bom pra comprar. Porque, e locadora, devia ter algum lance desse. É, né? Faz sentido isso. Porque tinha todo mundo tinha um monte de jogo, né? Pois eu tava falando pro Saulo esses dias. Acho que provavelmente foi o console que eu tive mais jogos originais mesmo, assim. Acho que até mais do que eu tenho hoje pra PlayStation. Provavelmente eu tive mais pra Master System. Então vamos lá pro nosso top 10, né? Vamos lá. Então em décimo lugar aqui ficou... Indiana Jones e a Última Cruzada. É isso aí, cara. Eu coloquei ele na minha lista. Eu não coloquei ele na minha lista, veja só. Mas ele... Eu coloquei, cara. Eu coloquei ele em sexto na minha lista. O Fuca colocou em sexto, o Saulo colocou em sexto. Sexto. E o Eric não colocou. Eu lembro. Cara, eu gostava desse jogo. Eu não sei porque eu não coloquei na lista. Esses jogos eram engraçados porque, como o Master System era muito limitado, quando tinha algum jogo que tinha uma referência e você via que ficava parecido à música, você já ficava assustadinho pra mostrar pros outros. Aí eu lembro do tema do Indiana Jones nesse jogo e ficava mostrando pra todo mundo. Olha. Verdade, cara. E era muito. Ele é difícil até hoje porque ele é mal feito. E não sei se vocês lembram que tu pulava e se tu batia a cabeça, tu perdia vital, tá ligado? Não lembro. Não lembro também não. Confesso, cara, que não lembro. Sim. A primeira fase que era naquela caverna, sabe? Tu deve lembrar. É, a única coisa que eu lembro mais desse jogo era que a última fase tinha que escrever IEOVA igual no filme. É, cara, é verdade. E foi lindo. Tipo, seis fases o jogo tinha. O jogo tinha seis fases. Tem a fase do trem. Tinha girafa que levantava. Tinha girafa que levantava. Era animal, velho. Era animal, sabe? É, cara. Tinha o número de chicotes, acho que o máximo eram 5, se não me engano. Tu podia pegar também pra dar laçada nos caras. É, era trilimitado. Era na porrada, era no soco só. E ele vinha reto, ele não parava, né? Ele, tu dava um, tu não tinha como dar outro. Tinha que ser muito rápido. Naquele controle de Master System era impossível, tá ligado? Tipo, hoje em dia é muito difícil o jogo. Mas eu lembro que, cara, eu acho que era muito bom. Porque na época que eu aluguei ele, eu devia ter alugado 1 milhão de vezes... Eu cheguei no final do jogo, mas não zerei ele. Só com o emulador mesmo. E, tipo, save states, tá ligado? Sério? Era... Mas eu queria muito terminar, porque Indiana Jones, né? O Eric falou mal aí, mas ele... Não, cara, eu não odeio Indiana Jones. Na época eu não assisti, eu nunca tinha assistido. Eu assisti Indiana Jones, sei lá, em 2008, 2007, sei lá. Então, na época, eu não me interessava, saca? Depois, hoje em dia, se tivesse lançado, eu teria jogado. Mas na época, eu não ligava. Okay. Mas é, cara, eu colocaria ele em 11º, porque eu joguei muito esse game aí. E era muito bom, cara. Eu acho que ele mereceria estar umas posições acima como eu coloquei ele, assim. Pra Master ele era muito bom. Mas é que o problema é que só tu e o Saulo colocaram ele, e o resto colocou muitos jogos parecidos. É, eu vou ter que dizer que não cheguei a jogar. Ah, frajolou a parada aí. Frajolou. Cajolou, exato. É isso aí. Então, número 10, Indiana Jones e a Última Cruzada. Muito bem. Três meninos jogaram. Em nono lugar, então, Golden Axe, que é um jogo de Mega Drive também. Eu não coloquei ele na minha lista porque eu joguei ele mais no Mega Drive. Eu também. Eu só joguei ele no Mega Drive. O Fuca também não colocou. O Saulo colocou ele em décimo, o Eric Santos colocou ele em décimo. Olha ali. Muito bem. Tá certo. E o Lanzonetti também colocou ele em décimo. Olha ali. Era só, então, posição são eles. Três, né? Olha, eu até fiz certa conta, que bonito. E então, cara, por que vocês colocaram Golden Axe? Vocês não tinham jogado no Mega Drive ou no Fliperama, vocês que são da cidade grande aí, não? Cara, no Fliperama eu nunca joguei. Eu nunca joguei nem depois que enfim. Taubaté nunca teve um Fliperama de Golden Axe, nem na praia perto de Taubaté. Então eu sempre jogava ele no Mega Drive, eu joguei ele muito no Mega. Mas, ao mesmo tempo, A primeira vez que eu joguei ele foi no Master System. E daí, pra mim, ele era um jogo do Master System que tinha versões pro Mega Drive, sabe? Entendo, não, sim. Não, sim. Ponto de vista, né? Como assim? Ponto de vista, né, cara? Ah, na época, cara, você acha que eu sabia que a versão primeira que lançou foi pro Mega Drive? Eu tava nem sabendo. Pra mim, ele era um jogo que tinha lançado pro Master System e tinha uma versão do Mega Drive. Eu joguei primeiro do Master e eu joguei muito, cara. Joguei demais o do Master System. E eu jogava com a minha irmã. Então, pra mim, ele tem lembranças muito positivas aí. Nostalgia, bah. Nostalgia da irmã. Mas era, cara, assim, não tem comparação com a versão do Mega Drive. Claro, sim, claro. Não. Se você for tentar jogar hoje, e há uns anos atrás eu peguei em emulador pra jogar, a jogabilidade desse jogo é muito ruim. Muito ruim. É verdade. Nossa, e o controle era pior ainda. Eu peguei ele na PSN um ano passado e tal, ele é muito ruim. É a versão do arcade, né, da PSN. É, a versão do arcade. Eu até terminei ele e tal. E é muito maneiro, sabe? Tem todas aquelas histórias lendas. Nem sei se isso é verdade, que usaram o grito dos bichos com... das pessoas que morreram eram verdadeiros, eu não sei de quem lá. Ah, isso aí é meio lenda, né? Lenda aí? Você lembra dessa lenda aí? Eu vou procurar. Não, cara. Cara, vou ter que procurar. Eu sinto saudade na época que não dava pra averiguar a veracidade das lendas, né? Sem internet, os mitos se espalhavam, né? Então, estou vendo um vídeo aqui que no arcade, a versão do arcade, o Golden Axe, ela pegava os gritos dos caras dos inimigos de vários filmes. Daí tem o Conan, daí tem um cara gritando e o cara no jogo grita igual. Ah! E aí, cara do Rambo 1 também, se eu não me engano. Pô, maneiro, cara. Claro que ficou bem pior. Daquele jeito, né? Daquele jeito, mas... Compactaram a voz e tal, o som. É. Eu sabia que tinha alguma coisa assim, sabe? Compactaram mais ainda no Mega e muito mais ainda no Master, né? Eu até acho que quando vi as primeiras imagens do Dragon's Dogma, que saiu há pouco pro PlayStation 3 e o Vita, os personagens me lembraram muito os personagens do Golden Axe, assim, sabe? Sim, sim. Muito legal. Não sei se foi intencional ou não, mas achei bem legal. É, sempre tem, né? O cara que é mais forte, a mina que é mais rápida. No caso do Dragon's Crawl, a mina é a guerreira, né? É a Amazon. Mas enfim, tá só pra... E tinha dois finais, né? Quer dizer, tipo, esse jogo era tão cabreiro a parada, porque se tu jogava no Easy, ele não te dava o final verdadeiro. Você é verdade. Isso? É verdade. Tu chegava no Easy e tu enfrentava, sei lá, o outro carinha, e aí foda-se, né? Tipo, volte e jogue no normal se quiser ver o final do game. Mas vários jogos da época tinham isso, final verdadeiro, só no mais difícil ou normal, enfim. Não quero falar mais nada de Golden Axe? Não. Golden Axe é muito melhor no Mega Drive, é isso que eu tenho a dizer. Totalmente, muito mais. A galera jogava muito Golden Axe no Master System, talvez por essa coisa do Mega ter divulgado e a galera, nossa, a gente precisa de um Golden Axe também, né? Mas assim, não era um jogo bom, mas era um jogo que era gostoso de jogar, que o pessoal se reunia em volta aí. A gente fala isso, né, do Golden Axe, joguei mais no Master e tudo mais, tipo Eric e tal. Mas eu conheço uma galera que jogou muito mais o Mortal Kombat do Master do que o do Mega, sabe? O do Super Nintendo. O primeiro, tá ligado? Então tá, oitavo lugar então na nossa lista ficou Lemmings, não sei como vocês chamam. Eu não coloquei ele, apesar de ter jogado bastante também. O Fuka não colocou. Não também. Coloquei porque eu nunca joguei esse jogo no Master. Ah, olha só. Nunca joguei. O Saulo colocou em oitavo lugar. O Eric colocou em quinto lugar. E o Lanzoni colocou em quinto lugar também. Então ele ficou na nossa oitava posição. Segundo coeficiente na oitava. Por que Lemmings é tão legal assim, tão bom? Eu lembro vagamente dele que só ia reto, aquela parada. Chamem Dona Solange. Eu vou descobrir depois, muito tempo depois, que é uma série super conhecida e tudo mais, tipo, sei lá, 10 anos depois. Eu joguei muito no PC com o Grison. Lemmings. Olha só. Lemmings é de puzzle, né? Eu joguei muito mais no MSX do que no Master System, mas então quando ele chegou pra Master, já conheci que é basicamente a mesma coisa, né? Mas é um jogo que tem um fator replay muito grande, isso que eu acho que é maneiro. Jogabilidade rapidazinha, assim, e tu... Pô, tem aqui 10 minutos, vai e joga, né? Lógico que na época a gente jogava 10 minutos, a gente jogava o dia inteiro. Não, e ele é muito difícil. Cara, o Lemmings, basicamente, você tem que levar os bonequinhos lá, os Lemmings, né? Os Lemmings, enfim, eu sempre chamei de Lemmings, que são os bichinhos minúsculos com roupinha azul, pele branca e cabelo verde, e eles são muito burros, tá ligado? Eles caem de uma janelinha e eles vão andando pra frente, assim, e daí assim, tem, eles saem por uma janelinha e você tem que levar eles do ponto A ao ponto B. Só que entre esse ponto A e ponto B tem buracos, tem paredes altas que eles têm que subir, tem lava, saca? Tem ácido, tem água, e eles morrem com qualquer coisa. E você tem algumas funções que você pode dar pra eles. Então você pode, por exemplo, mandar eles escavarem, mandar eles, sei lá, construir uma ponte e tal. Só que como eles são muito burros, por exemplo, sei lá, e eles vão caindo em fileirinha. Então é uma fileira. Você manda um fazer a ponte, enquanto ele tá fazendo a ponte, os outros estão indo. Então eles estão caindo. Cara, é bem estratégico. Assim, você tem que pensar bastante pra conseguir. Eu tinha fases, tem fases. E se eu pegar hoje e olhar, fazer assim, eu olho e falo, velho, não tem como com essas funções. E as funções eram limitadas. Tá? É difícil, tipo, é difícil. Ah, você só pode cavar pra frente duas vezes, você pode mandar um lemming virar uma estátua e paralisar os outros, e você pode, sei lá, construir uma ponte, saca? Era muito complexo, assim. Dependendo da tela, você ficava, velho, como que eu vou fazer isso, né? Ô, Seika, pra quem não conhece a série, acho que dá pra comparar pra quem for mais novo e tal, lembra um pouco o conceito daquele Oddworld, tá ligado? Do PlayStation? Lembra sim. Sim, não é tão parecido, mas é mais ou menos essa levada. A ideia é aquela. É. Sim, é bem legal. E é bem difícil, cara. Eu lembro que. E o melhor é que a trilha sonora dele era toda baseada em músicas clássicas, né? Música erudita, digamos assim, pra não dizer clássica. E versões, obviamente, chiptunadas. Então era legal, cara. Eu gostava de jogar ouvindo as músicas. Eu conheci muita música assim. Cara, que massa. Eu joguei ele no meu vizinho também. Que ele tinha esse jogo e a gente não sabia muito como jogar, que a gente era molecão, e aí fomos descobrindo na marra, assim, não, beleza. É bem como o Eric falou, sabe? O cara vai construindo a ponte enquanto eles vão morrendo. E a gente tá fazendo errado isso, cara. O pessoal não pode morrer. O jogo tá com efeito, os caras só vão pra frente, qual é, né? Tipo, molecão, né? E aí a gente, não, mas é assim, sim, e aí fui descobrindo. Mas não lembro de ter chegado em alguma parte assim super complicada, porque acho que a gente nem chegou a jogar tanto. Nossa, assim. Eu definitivamente, cara, eu não cheguei nem perto de zerar. Eu não evoluí muito nele também, não, né? É difícil pra criança, né? Isso é um jogo difícil pra criança jogar. Mas tem uma versão do PSP, né? Se eu não me engano. Eu lembro que quando eu tinha meu PSP Piratex, tinha lá Lemmings pra baixar, assim. Existe essa parada. Acho que tem até pra Play 3, se não me engano. Na PSP. Fizeram várias versões depois e acrescentaram novas funções que eles podiam fazer. Tem o Lemmings 3D, cara, mas daí eu acho que já perdeu, cara. Ele era legal porque ele era simples e difícil ao mesmo tempo. Depois começou a ter muitas variações, muitas possibilidades de você chegar do ponto A ao ponto B. Eu preferia quando era uma coisa foda que você tinha que descobrir só aquilo. Então ele está em oitavo, meninos. Vocês concordam com isso? Sim. Eu não, mas tudo bem. Dona Solange, minha mãe, Dona Solange, colocaria ele em primeiro, porque é o jogo favorito dela do Master System. Conta cara, aí. Minha mãe joga até hoje em dia, cara. Ela pediu esses dias de novo pra eu baixar no emulador, porque ela teve que formatar o computador. Ela, Eric, baixa pra mim o Lemmings e tal pra jogar. E ela quer jogar o do Master System. Olha só. Roots, Roots mesmo, né? Pois é, ela é bem melhor que eu, sem sombra de dúvida. tu diz, né? Tudo bem, então, cara. Em sétimo lugar ficou Land of Illusion. Ah, esse é por favor, né? Porra, não cheguei a jogar. Eu joguei Castle of Illusion, né? Acho que quando saiu o Land eu já devia ter vendido o Master System, cara. Eu não lembro de ter. Eu acho que realmente eu não joguei. Na minha lista, então, ficou em segundo lugar. Na do Fuca ficou em sétimo. O Saulo não chegou a jogar. O Eric colocou em sétimo. E o Rodrigo também colocou em sétimo. Então ele ficou em sétimo aqui também. Muito bem. Então, querem falar aí vocês do Land of Illusion? Fuca e Eric, por que colocaram esse jogo em sétimo lugar? Fuca. Eu? Cara, é o seguinte. Na verdade, eu curti esse jogo porque eu vi o Castle of Illusion no Mega, e eu fiquei com muita vontade de jogar aquele jogo, sabe? Eu gostaria que tivesse um assim no Master, que era o videogame que eu tinha na época. E aí apareceu esse jogo na locadora, e é muito massa, né, cara? Porque ele é estilo todos esses jogos do Mickey dessa época, de mundos com alguns personagens da Disney e tal. E ele é, se eu não me engano, esse Line of Fusion é exclusivo do Master, né? Sim, aham. Uh-huh. E é muito legal por causa disso, do Mickey e as fases e tal. Bah, muito massa, cara. Muito. Sabe o que eu achava melhor do Land of Illusion em comparação com o Castle of Illusion? O Castle of Illusion era muito legal, tanto do Master quanto sim, do Master. Sim. Eu gosto muito dos dois. Vamos lá, que eu também vou falar o que tu vai falar. Espero. Eu acho que a gente vai falar a mesma coisa. É. E assim, os dois eram... O Castle of Illusion era a progressão total linear, né? Você passava da fase A, depois da 2, tipo, fase 1, da 2, da 3, agora chegava no fim. O Land of Illusion, cara, ele tinha backtracking. Dependendo da fase, você pegava um item, daí você voltava na fase anterior e você podia ir por um outro caminho que você não podia antes, você diminuía, você pegava... Ah, é verdade, baba, lembro. Tinha flautinha, cara, era muito foda. E tinha, você voltava mais de uma vez nos outros mundos, assim, pra conseguir abrir caminhos diferentes e chegar no final. Eu lembro que chegava numa fase mais avançada do mapa e aí tinha que escalar uma montanha, não sei se tu lembra disso aí. Sim. E tu não tinha parada pra escalar a montanha, tu tinha que voltar lá na outra fase, abrir com outra coisa. Aí tu pegava aquela poçãozinha, a chave lá, que tu conseguia uma mochilinha que tu subia as paredes. Aí tu conseguia voltar pra essa fase, subir a parede, entendeu? Sim. Só pra tu subir, pegar outro item pra voltar pra outra fase, abrir outra porta, e assim vai indo, saca? É muito maneiro as paradas. No final tu subia a árvorezinha, né? E tu ia pro castelo João final, e pé de feijão. Era foda. Cara, era muito foda. Era Tinha várias. Lembro que tinha umas fases, né? Tipo num castelo e tal, que tinha várias portas. Aí tu tinha que entrar numa e depois tu voltava e entrava na outra e tal. É, essa é a última fase também. Assim, é a última fase? É. Ah, então. Muito bom. Olha, cara, aí, esse foi o. Última... É, eu zerei esse jogo. Ele foi o primeiro jogo que eu. Como eu disse, quando o meu Master System 1 queimou e depois eu ganhei o 3, bem depois que eu já tinha Mega. É, eu lembro que minha mãe me deu o Master System 3 e esse jogo. E daí eu joguei ele viciadamente, cara. Eu tinha gostado demais dele. Eu não lembro por que eu queria tanto ele, mas acho que eu tinha visto alguma revista que era maneiro e tal. E daí eu joguei ele à exaustão, cara. Eu zerei ele muito mais de uma vez. É, eu lembro que foi por causa de revista que eu quis ele, sim. É, eu nem conhecia o Castle of Illusion. Eu nem sabia dele, sim. Eu lembro muito bem da quando chegou assim, tipo, porque os jogos do Master, eu comprava, era de um cara que ia pro Paraguai, clássico, né? E aí, sim, clássico. Era sempre o cara que ia. Daí ele voltou com o jogo assim, meu Deus do céu. E, pô, esses jogos do Mickey eram todos bons, né, cara? Tipo, tinha aquele lá que tinha o Donald, que ele tinha aquelas arminhas de sugar também, assim, eu nem lembro, mas eu lembro que eu gostava pra caralho desse jogo aí. Mas aí já é Mega Drive, se não me engano. O Quackshot? Não, o Quackshot não. O Quackshot é do Donald. Mas é verdade, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, todos só tinham jogos bons. Fora a fantasia do Mega, que era ruim pra caralho. É, mas era horrível, é verdade. Todos, e teve o remake do Castle of Illusion agora, eu nem sei se valeria tanto a pena, assim, acho que, tipo... Tinha jogo muito melhor pra eles fazerem, né? Mas sei lá, vamos esperar, não sei. Remake de Quackshot, por favor. Ah, por favor, né? Mesmo. Nós falamos, o Eric gravou comigo aquele podcast que a gente falou de jogos, de personagens, de desenhos. A gente falou bastante desses jogos da Disney, sabe? Sim, sim. Ah, quando a gente falou quando a gente gravou o Top 10 de Mega Drive, que eu também tava, a gente falou do Quackshot. Também, né? Bah, jogar. Aí o Julie lembrou daquele que é do Donald, que ele é meio ninja, meio... Ah, aquela é massa. Meio Mallard, Mallard. É, muito massa, né? Muito massa. Ah, esse eu já não lembro muito. Enfim, Mega Drive, né? Mega Drive. É isso aí. É. Sexto lugar, então, o pessoal colocou California Games. Jogo de verão. Joguei a exaustão essa porra, velho. Joguei a exaustão essa porra aí, meu. Eu queria apontar a hipocrisia de todos nós, que ao invés de marcar no top 10 jogos de verão, eu escrevi o California Games, velho. Ninguém jogava California Games, né? É, eu jogava jogos de verão, e foda-se. Todo mundo colocou esse jogo na lista, menos eu. Olha aí, gente. Não acredito. Tem muito jogo bom, cara. Pô. Nossa, ele era muito bom pra jogar de multiplayer, o Six. De galera. Não comecem a California Games de multiplayer. Não, multiplayer online. Então, esse jogo eu lembro que, cara, eu era viciado nessa porcaria. E eu fui descobrir andar de skate anos depois. Tipo, muito tempo depois, sabe? Porque eu lembro que a primeira fase era um jogo de verão, né? Você tinha a primeira fase que era skate. Isso. A segunda que era aquele joguinho de balãozinho. Tem um nome esse jogo aí. Como é que eu não lembro o nome, tá? Mas eu nunca vi ninguém jogar aquilo na minha vida, sabe? Era isso. Eu vi, sabe onde eu vi isso muito? Em filme americano. Tipo, a Califórnia, né, meu? É, nego jogando. Os caras, tá ligado? Eu não sei se é na Califórnia, mas tipo, nego jogando. Acho que foi tipo, o SOS Malibu, essas coisas aí. Eu não sei. Não, não faz nada a ver. Baywatch e tal, é, sei lá. E aí tinha o terceiro que era o Patins, né? Tinha o Patins. Depois tinha o BMX. É, que era de bicicleta lá. Bicicleta, né? Bicicleta. De surf, que o tubarão te comia. Ah, e tinha o de surf também. É, e tinha o último que era aquele de jogar o disco. Nossa, me amarrava nesse. Eu odiava do disco. Meu favorito era o do surf, depois do patins. Não, o Eric é super... O Eric era o do surf, né, cara? É que do surf. Ele é moreno de praia, e o Eric era rato de praia. Morava do lado de Ubatuba. Aqui gostaria de comentar, de fazer uma defesa ao meu respeito, já que eu não gosto dos jogos de skate do Tony Hawk's. A modalidade de skates dos jogos de verão eu curtia. Ah, vai. Fica o registro. Fica o registro. O que é muito bizarro, né? Tu via, quando vê o Tony Hawk, meu Deus, atualização perfeita de tudo. Ah, vai. Qual era o preferido, o joguinho de vocês? Eu gostava muito do surf também. Também. Eu curtia a bicicleta que eu tinha pra cagar. A bicicleta é que todos, né? Mas a bicicleta, depois que eu aprendi a fazer umas manobras, assim, super, ultra, mega, aí eu, ah, meu Deus, sou muito bom, né? Tipo, o guri veio aqui em casa jogar, ele fazia igual e melhor, tá? Eu levei meses pra aprender, mas tudo bem. Puta, né? Que bosta, né? A gente jogava muito de galera esse jogo, porque dava pra jogar até 8 pessoas, não sei se vocês lembram, tinha a opção de jogar muita gente. E, assim, hoje o pessoal fala de publicidade nos jogos. Nesse jogo você escolhia seu patrocinador, cara. Olha que caralho, era verdade. Avançado, né? Olha só. Você escolhia, eu lembro que você escolhia a Ocean Pacific, porque era uma das únicas marcas que a galera conhecia aqui, né? Então, nem lembro quais que eram as outras, assim. Mas era muito louco. Você escolhia o seu patrocinador, cada um escolhia um patrocinador diferente pra jogar. Muito louco. Mas, né, achei massa, cara. Tipo, pra época, meu Deus, uma coisa muito revolucionária. Eu nem lembrava disso aí dos patrocínios, velho. Não lembrava disso aí. Cara, eu tinha... Meu Deus, tinha esquecido também. Mas agora eu lembro até da tela com as bandeirinhas pra escolher. Eu acho que eu nem sabia que era patrocínio aquilo, porque eu não sou uma pessoa capitalista, né? Então eu não... Ah, claro. Não, mas sério, assim, eu não sabia que era patrocinador na época, isso, essas coisas aí e tal, sabe? Tipo, nem tinha ideia, eu digo, ah, sei lá, eu acho que eu sabia por causa que o pessoal falou da Ocean Pacific, eu acho que era a única que a gente conhecia, assim, né? Tipo, tu já via por aí, tá ligado? Mas só, né, eu acho que... Do resto, assim, não lembro muito também. Muito bem. É, mas é foda porque era um dos poucos jogos de esporte que eu gostava. Vocês gostavam de jogar o negócio inteiro ou vocês ficavam só escolhendo um jogo específico? Só escolhendo um jogo. Eu fazia sempre o percurso de jogar todos, assim, como se fosse um jogo de Olimpíada da época. Ah, entendo. Não, mas eu não fazia isso, não. Porque daí tinha que jogar o de skin. Porque esse jogo eu não tinha ele, então eu alugava. Vou alugar pra jogar a bicicleta. Eu tinha. Aí outro fim de semana, eu vou alugar pra jogar o patins. Aí eu jogava o patins, né? Mas mesmo assim, sabe? Inclusive tinha uma capa super pra Frentex com biquínis. É, tinha tipo um Baywatch, assim, uma guria de patins e biquíni. Isso aí. Isso aí. Capa, foto do jogo, está no post. Por favor. Vídeos de Fuca jogando skate e eu gostando, hein? Tem que... Era legal, eu sentia uma dor quando ele caía, porque o skate subia, né, do Ralph, e ele descia e dava na tua cara, às vezes, na boca. Era pesada a cena, né? Era agressivo, cara. O de bicicleta também era muito agressivo, você lembra dos capotes? É, do patins também, pô. Até na areia, que tu caía assim, joelho. Ah, era foda, cara. E em quinto lugar, então, o jogo que Eric Santos aí... Goza, tem... Goza demais. Ele me xingou, eu não coloquei na minha lista, né, cara? Ele me xingou. Meu, esse jogo, a mãe comprou pra mim, eu tinha ele em casa e eu não coloco ele no top 10. Ah, não. Esse jogo é foda, mas... Que jogo é? Tá no jogo, né? Turma da Mônica no Capitão Dragão. Ou Wonder Boy 2, né? Wonder Boy. Essa minha lista tá em segundo lugar. Eu acho fantástico, mas eu coloquei Wonder Boy em Monster Land, né? Porque no show de rock da vida aí, senão eu ia me sacanear muito. Cara, assim, o Turma da Mônica no Castelo Dragão, logicamente, ele fez mais sucesso, tinha o fator de ser mais legal por ser da Turma da Mônica, né? Embora de Turma da Mônica mesmo só tivesse a Mônica e o Capitão Feio, porque o resto não tinha nada de Turma da Mônica. É verdade. Mas, cara, ele era bem difícil de você jogar, assim. Ele era um jogo duro de jogar. Ele não, assim, a movimentação do personagem era horrível. Era difícil pra caralho. Você perdia, pra começar, que você perdia vida conforme o tempo ia passando, né? Seu objetivo era, você nascia lá, sendo a Mônica, e tinha que chegar no labirinto, por algum motivo que não era explicado, e matar o Capitão Feio, que tava transformado em um dragão, né? Ok. Que bizarro, né? Os caras nem pra mudar o sprite, né, da parada, né? Deixaram tudo como monstro do próprio jogo, a maioria. É, cara. Mas daí era legal, porque no manual tinha os nomes dos inimigos com versões Maurício de Souza, assim, sabe? Tipo, isso, sabe? O manual era massa, velho. Nossa, era muito foda. O Fantasminha, por exemplo, chamava, sei lá, Zé Espírito, sabe? Tipo, era muito torto. Cara, o Eric, ele chegou a zerar ele na época? Zerei, mas sabe por que eu zerei? Porque eu tinha ele e eu jogava compulsivamente horas e horas e horas. Cara, eu lembro, eu fecho os olhos, eu enxergo eu mesmo. Eu nunca terminei ele, velho. Nunca terminei. Puta, eu jogava que nem um doente. Mas tinha um macete pra você terminar. Um macete não, né? O sininho? O sininho. O que eu tô falando é que, assim, no decorrer do jogo, tinha tipo uma side quest de você abrir umas portas secretas. Sim. Que você conseguia, você podia escolher, você ganhava um bônus. Podia ser, ou se não me engano, a armadura mais foda do jogo, ou um sininho que permitia você saber o caminho certo no labirinto, no final. E se você pegava, se você não pegava o sininho, você ia se fuder muito no labirinto final, porque... Era impossível sem o sino. Não tinha, não tem como. Era muito difícil. Ou você decorou o caminho, que nem eu, que já tinha passado aquele labirinto 1 milhão de vezes, ou você não tinha como aprender sem saber. Ô Seika, eu tinha esse jogo, eu jogava pra caralho, chegava numa boa até a última fase, mas nessa última fase até com o sino, maluco. Pô, toda hora eu errava, o canto tava indo seco, achava que a tela ia andar, a tela não andava e eu voltava pro começo, sabe? Eu achava que era uma coisa... Puta, que inferno, cara, que maravilha. Era inferno, cara. E, pra piorar, você perdia a vida com o tempo, então no labirinto final, você ficava voltando e voltando e voltando, você perdia, ia passando o tempo, você morria. É um Rogue Galaxy, né? O Rogue Legacy, esse jogo aí. Vai tomar no cu. É tipo Rogue Legacy, isso aí. Mas é legal, cara. Eu não gostava muito do jogo, porque, sei lá, era a Mônica, né? Calma, Eric, por favor. Mas eu não tinha tanto a fé. É legal de ver isso, porque nas listas americanas, sei lá, internacionais do Top 10 de Master, o Wonderboy sempre tá, né? E é o 2. Então, que é esse jogo da Mônica. Ele é um jogo de tipo de aventura com elementos de RPG, cara. Na época, o que tinha isso, sabe? Pô, é sensacional. A última vez que eu zerei ele, eu zerei quando era criança, e depois, mais ou menos 2005, 2006, eu decidi zerar ele de novo com uma amiga minha, a Bruna, um beijo, que não vai ver esse podcast nunca, mas... e a gente começou a zerar, tipo, a gente pegou o meu Master System mesmo e foi jogar. E, cara, não dava, não dava. A gente não passava da segunda, terceira fase, morria, acabou o jogo. Sabe? A gente teve que tirar tudo em state. Tem que pegar o jeito, né, porque esse jogo aí é aquela parada. Aqueles fantasminhas que subiam e desciam, aqueles... Nossa! Chef, tal. Aquele gorila, tipo, que pulava, velho. Cara, tipo, tu tinha que sacar os pixels, né, se tu errava, uma paradinha. É. Era de time total o jogo, assim, a jogabilidade era dura, então você tinha que fazer certinho. Acertar os pulos com a coelhada, sabe? Eu lembro uma coisa que eu fazia, eu fui descobrindo isso depois, que se tu pulava vários lugares, se tu ficava apertando o pulo, vinha moeda, né, e tu conseguia comprar as paradas, mas só, tipo... Porque eu lembro, eu também era meio que nem o Eric, não tanto, talvez, mas eu lembro que no começo do jogo, assim, até certa parte, eu decorei tudo, assim, onde tinha moeda secreta que tu pulava, onde tinha saco de moeda, o valor que tu já tinha, assim, daí eu, tipo, já ia pensando, bah, então eu passo aqui e tenho esse valor. Cara, era viciado essa porra aí também. Mas tinha um cheat code, sabia, Six? Ah, é? Tinha mesmo? Tinha. Depois de muito tempo, assim, eu já tinha zerado milhões de vezes, mas depois eu descobri numa revista que tinha um cheat code, que era assim, você plugava o controle no segundo player, deixava sem nenhum no primeiro player, e você ficava apertando... Você tá ligado que quando o jogo não tinha segundo player, dependendo do botão... Se você apertava o botão no segundo player, ele apertava start, era a mesma coisa. Uhum. E daí você ficava apertando o botão 2 no controle do player 2, ficava dando pausando, e depois de umas 100 vezes que você fazia isso, você ganhava uma quantidade de X de dinheiro. Ó, oh, então você podia pegar dinheiro infinito. Ah, olha aí. Mas imagina, 100 vezes apertando pause pra ganhar 10 moedas. É. Não, era uma cara. Pô, não sabia disso, cara. Eu também não sabia. Cara, fazendo isso agora com o emulador. E existe uma historinha da Turma da Mônica sobre esse existe, jogo. Existe, mas ela é posterior ao jogo. É, posterior, tipo, mas é bacana pra caramba, que é o Mônica contra o terrível exército do Capitão Feio, né? Um comentário que a gente não vai falar desse jogo, mas que era muito melhor que o Mônica no Capitão Dragão, era o Mônica, o Resgate. É, eu não conheço esse jogo ainda. Eu também nunca não conheço. Também não, cara, conheço. Ele é gritantemente superior ao Mônica no Capitão Dragão. Assim, você joga... Ele começa onde teria termina o Mônica no Castelo do Dragão. Ele começa você com a Mônica no labirinto derrotando o dragão. Imagina, mas, sério? Que era o Capitão Feio, exatamente. E daí sequência, se derrota, velho. Se derrota e a Mônica é capturada. Você joga com outros personagens da Turma da Mônica tentando salvar a Mônica. É, esse é um jogo que dá pra jogar hoje em dia, sem o menor problema. Assim, um jogo de plataforma bom. Ele é em cima de qual jogo? Ele é em cima do Underboy 3. É continuação direto. Eu lembro de propaganda nas revistinhas da Turma da Mônica. Sim, foi O Ari que reclamava que eu ficava jogando Angry Birds aí em São Paulo e aí saiu da Mônica e ele. Agora eu vou jogar. Ah, que mentira! Que mentira! É verdade, isso, é verdade. Eu tava junto, olha. Em quarto lugar, esse jogo. Muito amor, que é o Sonic 1. Ele ficou em primeiro lugar na minha lista. Ele ficou em quarto lugar do Fuca. Ele ficou em primeiro lugar também pro Saulo. Ele ficou em... O Eric não colocou ele, o que é bizarro, vou te matar. O que é bizarro. Meu Deus, isso é bizarro. O Lanzoni também não colocou ele. Ô, meu, que é muito bizarro, cara. Que isso, meu? Como assim? Gente, desculpa, te julgo melhor. Gostava, mas achar os outros que eu coloquei são melhores. Não, meu. Então, cara, como... Como eu falei no começo do cast, esse jogo, cara, eu tinha muitos problemas com ele. Porque eu gostava pra caralho dele e eu não tinha ele. Então era aquela coisa que na casa do amigo jogar, tá ligado? E o quanto a gente encheu... Cara, quanto encheu o saco dos malucos pra jogar. E a gente descobria as esmeraldas juntas, vocês lembram disso? Que no Mega Drive, eu já tinha visto o Sonic do Mega Drive, que era muito mais bonito e tudo mais. Sim, sim. Mas o Sonic do Mega Drive, pra tu pegar as esmeraldas do jogo... Tinha que. Tinha as fases especiais, né? Eu não lembro se tem um nome, acho que era só Special Stage mesmo. Eu não lembro também. E no Sonic 1 do Master, devido aos problemas, né? Que não, é impossível fazer aquela parada psicodélica do Sonic 1 do Mega. Isso. Eles colocavam as esmeraldas escondidas no meio da fase. Exatamente. Que era uma coisa, eu achava muito melhor, assim, muito imaginável. Que era uns cantos escondidos da fase, assim, que tu não imaginava que tava ali. E, claro, e normalmente, era muito impossível achar elas, porque eram nos lugares que não, que, tipo, se tu olhasse, assim, tu não tinha cenário pra te passar. Aí tinha que pular, e aí o boneco pulava ali, sabe? É bizarro pra caralho. É, eu lembro daquela fase da cachoeira. Vocês lembram? Acho que é a terceira fase do jogo, né? Cachoeira. Que tu vai subindo a cachoeira. Sim, é a quarta fase, que elas vão aparecendo e vão sumindo os lugares pra te pular, né? Isso, no mundo ali, no mundo da água, que é a primeira fase antes a segunda é da cachoeira, de subir. A primeira é tu chegar até ela. E era nessa que tava esmeralda, a gente não achava. Tipo, cara, eu lembro que a gente soou pra caralho pra achar. E tinha que pegar um toquinho de madeira que tava na água boiando. Isso, que massa, meu. Tu subia em cima dele e tinha que ir andando em cima dele até e voltar quase toda a fase, lá pro início, por baixo, tipo, na parte por baixo da água, pra tu pegar a esmeralda. Eu sei disso porque a gente foi. Lembra, Fuca, aquela festa que a gente foi, que tu ficou muito bêbado, que tinha videogame? Não. Festa em Caxias. Em Caxias. Sim. Daquela festa no vagão, e aí, tipo, tinha um videogame e tal, e tinha um Master System lá, e eu me sentei lá com o pessoal pra gente virar o Sonic 1. E olha o que era a festa, né? E aí, tipo, a gente ficou, cara, a gente chegou quase no final, e eu lembro que muita gente, assim, quando eu fiz essa parte, o pessoal não sabia, tá ligado? O pessoal, pá, velho, até hoje eu não sabia onde é que tava, então, claro que o pessoal não é mais gamer, né? Mas, sim, sim. Tipo, foi engraçado de ver que, tipo, muita gente cagou pra pegar essa esmeralda. Era muito foda esse jogo, né? Tipo, cara, genial, assim. Comparando com o do Mega, as fases eram bem parecidas também. Sim, ele era bem parecido, saca? Os chefes eram parecidos também. Muito parecido. E eu achava as fases do Master melhor. Tipo, essa da cachoeira não tem no Mega. Mas em compensação, no Mega tem aquela Spinal Ball, não lembro como é que é o nome. Ah, eu gostava do Sonic 1, porque na primeira fase, se não me engano, já era aquela floresta que era muito diferente das fases do Mega, né? É, Green Hill Zone. Ele é meio que um jogo bem diferente do... Não só porque ele é assim, que ele é mais... simples ou limitado. Na verdade, ele é um jogo mais de você pular no lugar certinho, etc. Isso. E tal, né? É uma jogabilidade mais Mario do que o próprio Sonic do Mega Drive, que é você correr feito um louco porque na realidade, tipo, até ele era limitado mesmo, né? Que se for pensar, ele não era um jogo de velocidade, não. Ele era um jogo de plataforma, sabe? Ele parecia muito mais uma jogabilidade de plataforma do que essa coisa que eles vendiam a imagem do Sonic, né? Isso. E talvez por isso que o pessoal não tenha gostado, né? Como o Eric aí e o Lanzoni. Não, mas... cara, eu gostei, velho. Eu adoro Sonic 1, velho, mas eu só coloquei esse. Ele só não tá no meu top 10. Eu gosto muito. Não, então, é que tem essa coisa, o Saulo até falou da velocidade. Cara, não sei se tu lembra na primeira fase que tu pegava os... os pezinhos pra ir rápido lá, os sapatinhos. Que tu sumia da tela, né? E tu sumia da tela, sabe? O jogo ficava bem... pulando tudo. É, o jogo, ele não conseguia fazer velocidade, cara. Ele ficava lento o jogo. Tipo, ficava lento. O Sonic sumia, aí a tela ficava andando e de repente fazia tum! Aí tu morria, sabe? É. E o lance era legal quando tu perdia os anéis, que tu perdia um só, né? Um só. É, era o... No Mega tu perdia os 500, né? Cara, todos. Quando você matava, você não via os bichinhos, né? Tipo... Cara... Vendo também. É, nossa, era muito difícil. Era muito bom também esse jogo, eu adorava esse jogo. Vocês viraram na época ou não? Eu virei. Zerei, quase zerei. Era tranquilo, né? Era tranquilo de zerar. É, não era difícil. Mais fácil do que o do Mega, inclusive. É verdade, né? É bem mais fácil que o do Mega. Quer falar mais alguma coisa de Sonic 1 ou era isso? Não, pra quê? Tem tanto Sonic melhor. Olha ali, velho. Olha aí, falando caralho. Xinguei ele, pode xingar. Então tá, em terceiro lugar temos aqui um jogo que todo mundo colocou em terceiro lugar, o que é muito bizarro, né, cara? Todo mundo achou ele o terceiro melhor do Master, que é o Phantasy Star. Phantasy Star. E aí, senhores, o Eric, que é fã também dessa... Eric, por favor, falei demais do Sonic. Meu primeiro RPG, cara. Phantasy Star foi o primeiro RPG que eu joguei. Era, acho que, o melhor e talvez um dos únicos realmente RPGs do Master System, né? E ele era muito parecido com o Dragon Warrior, na minha opinião. Com o Dragon Warrior, Dragon Quest do Nintendo. Sim, por causa das batalhas em primeira pessoa. Batalhas em primeira pessoa, visão por cima, visão clássica da época, né? Que era visão por cima, né? Visão de cima. Uhum. Mas ele era... Ele tinha uma coisa que eu achava muito foda, que era diferente dos outros joguinhos medievais da época, que ele era um espaço futurista. É, ele era no espaço, assim, tinha monstros, espada, magia e tal, mas ele passava em cidades meio futuristas, tinha viagens de planetas. Bom, eu coloquei na lista, eu não cheguei a jogar ele muito porque eu não curtia o lance das batalhas sem primeira pessoa, é uma coisa que me incomoda até hoje, né? Somos dois. Né? Mas era muito legal, assim, porque foi o primeiro RPG de muita galera. E tinha esse lance que o Eric comentou de ser futurista, assim, porque todos os outros tinham um lance mais medieval e tal. E esse não, esse tinha raças espaciais e planetas que tu ia e tal. E é uma franquia que existe até hoje, né? Muito massa isso aí. Acho que a melhor coisa que fez ele fazer muito sucesso, principalmente em galera que não conhecia muito o gênero de RPG, é que o Phantasy Star era em português, né? Exatamente, tinha a versão em português. E então, assim, eu joguei a versão em português e acho que isso foi o que me fez gostar muito dele, porque eu consegui entender o que estava acontecendo. E era um jogo que você precisava entender bastante e saber pra onde você tem que ir e tal, e com quem você tem que falar pra progredir. Ainda então... mais na época que nós éramos jovens, nós não sabíamos falar inglês ainda, né? Uma coisa que salvou a gente eu lembro que um outro brother meu que tinha Master System, tipo, que salvou a gente de não jogar, era que ele era todo em português, daí, né? Tipo, ficou muito simples, sabe? Mas era o primeiro jogo de RPG que a gente pegou e sentou assim, não, vamos ver o que é isso, sabe? Que a gente tinha tentado já com outros, até do NES, eu lembro que eu até falei lá no caso do Márcio Barros uma vez, e não ia, sabe? Era uma parada que não ia. E o Phantasy Star foi o primeiro que a gente progrediu bastante, sim, junto, em galera mesmo, assim, porque era muito simples, sabe? De aprender a manusear o jogo. E até a história é interessante, assim, por mais simples que seja, né? A história é interessante, tinha até um plot twist, você achava que o vilão era um, depois tinha lá o cara do prefeito lá, que na verdade tava por trás de tudo. Uhum. Cara, esse jogo, por pouco não virou um trauma na minha infância, porque eu pedi pro meu pai, quando meu pai viajou pra São Paulo, pro Rio, algum canto assim, alguma vez, falei, pô, traz o jogo tal pra mim, que eu não lembro qual que eu queria na época. Aí ele viajou, não tinha, aí um vendedor virou, não, pô, isso aqui é lançamento em português, 4 mega de memória, oh, pra caramba, não sei o que e tal. E, pô, eu era criança, nunca tinha jogado RPG nenhum na vida, recebo o Phantasy Star, começo a jogar, tô esperando pular, não sei o que lá, me dá um jogo com mapinha, não sei o que, conversa com outro, chega em batalha, aquela coisa estranha, porque você não vê o personagem. Maluco, eu detestei o jogo. Ah, imagino. Ah, assim, eu demorei muito pra gostar. Quando comecei a gostar, apaixonei, porque aí você começa a evoluir, né, e aí, até entender o conceito de RPG, ninguém jogava. Não, mas nem nós, assim, nada de RPG. É, não, foi meu primeiro RPG, cara. Eu lembro que aí, tipo, uma vez de trocar fita com um colega, assim, emprestei esse pra ele, falei, vou me livrar desse jogo, né, e peguei um outro. Quando me devolveu o cartucho, o irmão dele, que era mais velho, né, ele devia ter uns 16, 17 anos na época, o cara sacou o jogo e chegou frente pra caramba. Aí eu peguei o save dele, vi aquele monte de coisa, viagem espacial, não sei o que, tudo destravado, né? Aí deu vontade de jogar. Aí eu comecei a jogar o jogo e fui... E aí começou a história de gostar de RPG. Foi com isso daí. É muito legal saber que a nossa geração acabou começando no Phantasy Star, né? E agora eu pergunto pra vocês, quantos RPGs tem em português hoje? Tectoy, um grande beijo. É. Foda, né? Coisa curiosa é que o Phantasy Star lançou praticamente na mesma semana do Final Fantasy 1. É mesmo? Sim, os dois lançaram em dezembro de 87. E vamos combinar que Phantasy Star é muito melhor que Final Fantasy. Muito melhor, mas muito, muito, muito melhor em todos os termos, cara. Não dá nem pra comparar. Não tem comparação. É muito melhor, muito mais bonito. Cara, os monstros do Phantasy Star tinham animações quando eles atacavam. Por mais que eles fossem em primeira pessoa, eles faziam toda uma animaçãozinha, cara. Era maneiro, cara. É que Final Fantasy mudou, né, cara? Essa parada que eu lembro que ele pegou a parada do Dragon Warrior, Dragon Quest, mas ele fez em terceira pessoa, né? Coisa que... O pessoal acha diferente até, não sei o que. Mas sim, ele era melhor, assim, do que o primeiro, sim, né? Pô, o primeiro é bem zoadinho, né? Eu até acredito que esses RPGs antigos, eles eram, assim, pela limitação técnica, né? Sim. E o Final Fantasy conseguiu ir além disso aí. Conseguiu fazer tu ver os personagens que tu tava interpretando e tal. Então, isso aí foi massa. E Phantasy Star era bem mais difícil também. Eu lembro que se você ficava upando, aparecia mais inimigo a hora que você encontrava. Aparecia um, mas era aparecia dois, sabe? Três, quatro, ia aumentando. Era difícil, cara, aquele jogo. E pior, cara, Phantasy Star tinha três ocasiões no jogo que você era obrigado a fazer grinding, não pra ganhar level, mas pra ganhar dinheiro. Primeiro você tinha que comprar passagem lá pra outro país. Uma grana. Depois chegou pra o Land Rover e depois o Máquina de Quebra-Gelo lá, que custava fortunas, cara. Que massa, sai. Foi muito fuder isso aí, velho. Era legal. Tem que trabalhar, sabe? Trabalhar. Isso aí. Vida não é fácil, não. Eu lembro que eu apanhava de todo o primeiro inimigo que eu encontrava, eu cismava e queria conversar, porque tinha um comando conversar, né? Acho que uns 4, 5 inimigos no jogo inteiro dava pra conversar, sabe? Eu tentei todos, te juro. Nesse jogo, cara, e tinha umas coisas sem noção, né? Tipo, um labirinto que você ia, era um puta de um labirinto infinito, pra você chegar no final do labirinto e encontrar um cara que vendia um bolo pra você. Em segundo lugar, então, agora o top 3, o segundo lugar ficou muito maneiro, porque é um jogo que todo mundo colocou na lista. Veja que bonito, também. Ah, é um dos clássicos, né? Alex Kidd and the Miracle World. Ele ficou em oitavo na minha lista, ele ficou em quinto pro Fuca, pro Saulo ele ficou em quarto, pro Eric ele ficou em... O Eric não colocou esse jogo na lista. Meu Deus. Porra, Eric, desculpa. Meu, cara, esse jogo, ele é o Master System, sabe? Cara, esse jogo, por muito pouco, eu não pus em primeiro. É porque os outros foram empurrando ele. É um jogo divertido. Cara, eu joguei demais o Alex Kidd, é um jogo foda pra caralho. Joguei muito, mas assim, ele é um jogo bem simples, saca? Tipo, ele não tem nada de muito sensacional que chame atenção. Ele era um Mario Master System, né? É verdade. E é um dos raros jogos que a versão de Master System é melhor do que a de Mega Drive, cara. Verdade. Não é um Miracle, mas a franquia Alex Kidd no Mega é muito chata, cara. Sem graça. Tanto é que morreu, né? Sim, verdade. Tanto é que puseram na geladeira, né, da Sega. Eu comprei ele na PSN há uns meses atrás e eu fiz finalmente 100% desse jogo. Porque na época eu lembro que tinha coisas que eu não fazia ideia, assim, tipo, eu consegui terminar ele com muita raça na época, mas velho, foi difícil, assim, tipo, imagina, né, molecão, não, aquela fase final do castelo que tinha umas coisas secretas, assim, que o cara não tinha como. Nossa, é muito difícil aquelas pedras no fim, velho, pra te não pegar fantasma, era muito foda, sabe? Engraçado que eu fui jogar há pouco tempo, e aí a jogabilidade dele é muito dura, muito ruim, na época eu jogava com uma tranquilidade, assim... Ou seja, a gente ficou mestre em jogabilidade dura, né? Porque o Master System também era foda. Cara, mas o hitbox do Alex Kidd era horrível. O hitbox do molequinho era um pedacinho da mão dele, assim. Você tinha que acertar exatamente. Era muito ruim, cara. Tô falando que era ruim. Cara, não tô falando que o jogo era ruim. Tô falando que era muito ruim se acertar com aqueles soquinhos inimigos. Eu achava bom isso. Porque a mão dele era muito grande. Tu conseguia muito mais fácil do que, sei lá, Indiana Jones, por exemplo. Eu não achava tão difícil. Eu achava mais fácil. Ele tinha elementos legais, assim, que ficou na lembrança, assim, por exemplo, as lutas que eram em Jokenpô, e aí depois... Era muito massa. Eu curtia muito os vilões do jogo, tipo... Cara, você acha que até hoje de cor a ordem dos Jokenpô do... jogando eu relembro. Se você não, se você não morresse, era sempre o mesmo. Se você morresse uma vez, aí já mudava, entrava uma ordem aleatória. É verdade. E tinha também a parada de comprar, né? As coisas, tu ganhava o dinheirinho soqueando. Sim. Algumas pedras e tudo mais, batendo inimigos. É, tu, nas lojinhas, no início da fase, tu comprava helicóptero, aquele girocóptero, né? A moto... A vida? Não, acho que era automática, cara. A lancha era automático? Acho que sim. Não tinha submarino? Eu tô sonhando. Acho que submarino é só no Shinobi World, né? É, submarino não tinha. É que submarino tu podia ir na água com helicóptero, se não me engano. Passava de fase, você comia hambúrguer. Aí na versão japonesa, uma vez eu vi, não era hambúrguer, né? Era, um, sei lá, uma comida japonesa. É um bolinho de arroz. É um bolinho de arroz. É. Bolinho de arroz. Sempre foi bolinho de arroz, meu. O meu sempre foi bolinho de arroz, tá? Não, era, o meu era hambúrguer. Ah, não. Acho que você sonhou. Não. Pera, eu vou até olhar agora. Não. Meu, eu sempre foi bolinho não de arroz. Não sei, eu lembro de bolinho de arroz também. Eu também lembro de bolinho de arroz, só. Mas não. Eu acabei de ver uma imagem aqui. Era um hambúrguer, pô. Aqui, ó. É hambúrguer sempre. Manda aí, manda aí. Quero ver também. Olha só, é mesmo. Deixa eu colocar aqui. Que versão bizarra. É, hamburgão. Nossa, na minha era a versão inglês e era o... Sim, pra mim também. É verdade. Nossa, cara, eu não lembrava disso. Eu acho que nem... Não, o meu era arroz mesmo. Gente, só o meu que era hambúrguer? Como assim? Não acredito, tinha mesmo, velho. É, o meu Master System era nacional. Será que vocês compraram de cara que trazia de fora? Não, o meu era nacional. O meu tinha tudo nacional. Que maneiro, cara. Hambúrguer. Mas da o meu versão... não era na memória, né? O meu era do cartucho. É, não, era na memória. O meu também era do cartucho, será que era isso? Memória. Ah, do Chris da memória, então. E sim. Era o arroz. Esse hambúrguer nem no, na PSN, era o arroz também, não, da PSN. Ah, então eles ocidentalizaram a comida. Esse jogo era o que vendia o meu Master. Tipo, tinha na caixa parado assim, aquele bichinho ali com os tentáculos, né? O polvo. Aquele polvo era. Meu, eu lembro, meu Deus, preciso jogar essa coisa agora e tal. E tinha o mapa, era muito foda. Me comprou pelo carisma. E tinha uma parada muito foda que tinha um ponto de interrogação que podia ser fantasma que te perseguia até te matar. Mas, meu, cara, eu lembro que eu tava virando o jogo. Tipo, mas ele não salvava, tu tinha que começar o jogo desde o início, né? Não tinha um esquema assim. É, não, ele não tinha nada disso aí, não. Ele tinha um continue. Que você ficava apertando acho que pra cima e o botão 2. Era o negócio de ficar apertando dois botões junto na hora do continue, do game over, que aí aparecia uma opção de continue que você gastava dinheiro e servia como continue. Ah, tá. Ah, não. Então, tipo, eu já tinha decorado os lugares pra chegar até o fim, só que não tinha conseguido terminar. Eu lembro que eu tava indo pra praia, eu levei pra praia o jogo pra terminar na praia, saca? Era muito... Eu não conseguia, mas foi muito difícil pra conseguir. Cara, era tipo o que eu sinto com Dark Souls hoje, porque eu chegava na fase e deu... Pá, agora eu sei chegar até aqui, cara. E aí, tipo, não tinha save point. Daí tu se fudia, morria, eu voltava lá pro início do jogo... E até chegar lá, tu já meio que sabia, assim. Ah, era maneiro, cara. Um aprendizado foda. De Master System foi o jogo que eu mais joguei na vida. Era assim, todo dia jogar até zerar, sabe? Uma coisa assim. É, e aí depois que você aprende o caminho, fica fácil, né? Aí você fica isso. Tirando o tempo. Sim, era sim, tipo o que o Eric fez aí com o Mônica. Com o turma da Mônica, exatamente. É. Mas, cara, sabe o que era o melhor? O melhor do Alex Kidd? Era que você podia jogar ele na vida real, no programa do Gugu. Você lembra disso? É verdade. Não lembro disso. Olha o link que eu mandei aí, ó. Você entrava dentro do jogo. É, era massa isso. Eu não lembro disso. Né? Ah, eu lembro. Mas era muito tosco, né? Tem no vídeo aí que eu mandei. Cara, por muito tempo eu procurei esse programa no YouTube. Eu fico imaginando a pessoa naquele chroma key todo... Sim, pois é. Cara, esse vídeo seu dá pra ver certinho que a pessoa encosta e não morre, né? Tipo, qualquer coisa. É, sim. Se o bicho ia destruir, né? Cara, e é na fase do castelo, fudido pra caralho, é a última, sabe? É a última fase, é verdade. Não, mas tem várias fases. Era um mix, né, de todas as fases. É. Ai, que ridículo isso aqui, meu pé. Era muito bom. É que era, começa na última fase, mas tipo, depois vai pra primeira. Que bizarro. Ela sai no shopping, tipo... Ah, vai se fuder, sabe? Gugutizando os jogos desde 93. Bons tempos. Então tá, o primeiro lugar então. Atenção, o primeiro lugar do Master System, cara, ficou com Sonic 2. Ah, sim. Eu coloquei ele em nono lugar. Eu apoio naquelas, vamos lá. O Fuca colocou em primeiro. O Saulo colocou. Não colocou. E o Rodrigo também colocou em primeiro. Eu não cheguei a jogar. Quando saiu ele, eu já tinha vendido, mas você tava com o Super Nintendo. Tá. Nada contra. Eu joguei ele, joguei bastante também. Só que o Fuca vai entender minha tristeza, que a gente falou isso quando a gente se conheceu até. Que a primeira fase era uma fase que era a única fase de um jogo de Sonic que não era no Green Hill ou algum hill, né? É na Underground Zone. É, era muito bizarro, cara. Era muito estranho. Cara, então, eu coloquei e os chefes, primeiro... Os chefes não eram Robotnik, eram criações. Não era Robotnik. É. Eram monstrinhos, assim. Cara, então, eu coloquei ele porque... Em primeiro, porque ele é muito diferente de qualquer outro Sonic. Sim. Ele é era... original, né? Não, é assim. Ele era diferente da... Porque, tipo, o primeiro ficou, tipo, uma cópia do Mega e tal. E o segundo não. O segundo é um jogo muito diferente, sabe? Muito diferente mesmo, assim. Tipo, nada... Sim. Mas tinha o Tails que tu tinha que resgatar ele, essa era a história. Essa era a história. Que o Robotnik sequestrou ele no início do jogo e tu tinha que resgatar ele, saca? Começa por aí no que o Fuka falou, né? Ele é totalmente diferente de qualquer Sonic. Ele era anunciado, eu lembro perfeitamente disso, que ele era anunciado, assim, na capa, uma coisa que chamava a atenção dele na capa do jogo, que eu comprei esse jogo, né? Ele tinha veículos. Ah, verdade. Veículos. Tinha o... Logo no começo do jogo, ele tinha, na primeira fase, já tinha o carrinho, né? O carrinho, isso. Depois, na segunda fase, já tinha a Delta. Exatamente, que era na Sky High Zone, numa montanha, um lance assim, sabe? Isso. Depois tinha também um veículo... Não era veículo, era tipo uma engrenagem que era nas últimas fases. É, que tu ia em cima dela, né? Uma coisa assim. Isso. É, isso aí. E não tinha a bolha, uma fase que era que... Acho que era a terceira, a quarta fase, eu não sei agora. Que. É que eu não lembro, cara. Tipo, eu lembro de ter terminado esse jogo com as esmeraldas, mas eu lembro muito pouco, assim, das fases. Eu lembro do final também. Que tu dava o looping clássico do Sonic, mas, tipo, era bem no final essa fase, ou não? Sim, não. Eu não tenho certeza se era só no final o looping, mas é. Não tenho certeza disso que você falou. Eu também não. Esse detalhe eu não lembro. Mas eu lembro que eu queria muito ver o looping, e aí eu vi só perto do final do jogo, sabe? Né? Cara, como assim? Ele tem... Ele é... Cara, ele é diferente dos outros jogos. Ele é um Sonic meio de exploração, tá? Que você explorava muitas fases. As esmeraldas isso. Também, que nem no Sonic 1, elas estavam também escondidas na fase, né? Por isso que os caras foram bem, né? Porque, tipo, no primeiro jogo ele tentou ser um Sonic 1 do Mega. Tu tinha parado de correr, mas não dava certo. Mas, como vocês falaram, tu explorava um pouco mais o jogo, tinha na calmaria. E no 2, não. O 2 foi muito focado nisso, né, cara? Porque ele era mais explorar, se tu for ver. Tu não ia rápido. Tu não tinha um trecho pra ir muito rápido, sabe? Não. Era raro. Tanto é que até que ele tem uma Green Hill Zone, só que se não me engano é a quarta, a quinta fase. É, essa aí que eu tô falando, eu lembro que era pro final essa fase, né? Mas enfim. E era o mais foda de achar as esmeraldas do que o 1. Porra, era bem... Nossa, muito mais muito foda. Muito difícil. Era muito difícil. Tinha uma, eu lembro da segunda fase, se não me engano, que ficava... Ah, sei, eu sei. No alto de uma nuvem, você tinha que, eu lembro que você tinha que dar um pulo certinho pra cair numa nuvem que tinha uma mola escondida que ia te jogar pra onde tinha esmeralda, sabe? Isso. E tu tinha que pegar a asa delta pra chegar lá. Isso, cara, e eu, por muito tempo, eu não entendia qual era a mecânica de funcionamento da asa delta, assim, porque... Eu lembro. Nossa, e pra passar da segunda fase, tu precisava disso, né? É, joga na segunda fase, cara, eu lembro que chegava na asa delta, eu tinha, sei lá, eu devia ter o quê? Uns 5 anos quando eu joguei Sonic 2, 6 anos, talvez. É, não lembro exatamente que ano que lançou, então não posso falar com certeza. Mas eu lembro que chegava na parte da asa delta, eu tinha que parar o jogo e, tipo, chamar ou minha irmã ou minha mãe que sabiam passar daquilo, sabe? Era ridículo, porque eu jogava milhões de jogos, assim, com a maior tranquilidade, chegava na merda da parte da asa delta, eu tinha que falar, pausar o jogo e lá. E aquele não ia. Cara, e eu lembro que tu podia terminar o jogo sem salvar o Tails. Sim, que era o final triste. Que é o final triste, que ele olha pro céu e nas estrelas forma a cara do Tails. Meu, era muito desesperador. Nossa, isso, saca? Sim. Tipo, ele olhava assim, musiquinha triste, aí no céu, assim, as estrelas formavam a cara do Tails. E tipo, assim, tu pensou, né, cara? O Tails foi estuprado, cara. Já era. Meu Deus, o que aconteceu com o Tails, saca? Tipo, Deus, tu terminou o jogo e tu, cara, se fudeu, cara, morreu de câncer, não sei, cara, alguma coisa aconteceu. Era bizarro, cara. Eu lembro que tu ficava com uma sensação meio ruim mesmo, velho. Era muito ruim, meu, tá louco. Eu lembro que eu usei esse jogo aí com Didi Falso, lembra Didi Falso? Didi, sim, sim. Didi Falso e verdadeiro. Então, tipo, eu lembro que com o Falso foi numa manhã, antes de ir pra aula de tarde, e a gente virou sem as esmeraldas. E a gente viu esse final, nós não, cara. A gente ficou elaborando teoria, eu lembro, assim, de não, mas deve ter outro final, porque o cara não pode morrer, cara. Porque o Sonic do Mega, ele aparece. E acho que se tu virar, ele vai aparecer. E aí, tipo, muito tempo depois, assim, pra descobrir as esmeraldas. E pra ter o final do salvar, ele tinha que ter as esmeraldas, né? Era isso, sim, né? Sim, tinha que ser. Exato, você ia pra uma outra fase, e eu lembro que eu achava essa última fase mais legal de todas, porque... nela, as moedas, mas não, os anéis eram de cor diferente. Eles eram um amarelo era, mais dourado, assim. Era Crystal Egg, cara. Tipo o Dead Egg, assim, do Sonic 2, do Mega, saca? É, era muito louco. E você enfrentava o Metal Sonic. A primeira vez que eu enfrentei o Metal Sonic foi no Sonic 2 do Master, né? Não foi no Mega. Não, porque isso é muito parecido com o Sonic do Mega. Porque no Sonic do Mega, tu enfrenta o Dead Sonic lá na estação espacial na Death Star, saca? Sim. E no do Master, tu enfrenta ele também naquela... Que é tipo um... Eram umas pedras meio escuro, era um lancinho o cenário, sabe? Cara, eu vou virar ele de novo, hoje. Vira, faz um vídeo, a gente posta no site. boa ideia, vamos lá. Aprendendo a jogar Sonic 2. Eu demorei pra me ligar, eu acho que só lendo em revista eu me liguei que pra salvar o Tails eu precisava pegar todas as esmeraldas, sabe? Porque eu terminava o jogo e eu via a cara dele, eu digo, meu Deus, eu preciso salvar essa raposa. Faltava sempre uma ou duas e... Ah, caralho. Ah. Então esse Sonic 2 em primeiro lugar, cara, olha só que legal. Mas tem muitos jogos do Master System que a gente colocou nas nossas listas, eu acho que a gente merece dar uma citadinha neles. Por exemplo, a minha lista aqui, vou colocar por primeiro, eu coloquei o Asterix e The Great Rescue em décimo lugar, que a gente não falou. Eu não sei se alguém jogou esse jogo do Asterix. Lindo jogo, cara, muito foda, eu joguei muito. Joguei muito, não zerei, joguei muito, aluguei. Ah, nem lembro, eu nem lembro das fases direito, mas joguei muito, sabe? Eu lembro de jogar. Eu lembro que eu chegava numa fase que tremia, tinha um terremoto, assim, tu não lembra disso, Eric? Ah, eu não lembro se eu joguei esse jogo, eu não lembro, cara. Eu não lembro disso. Eu não lembro. Era muito maneiro esse jogo. E o cara era fã da Asterix, era muito foda. Eu também coloquei Ken Seiden, não sei se vocês lembram desse jogo de samurai. O Johnny do Game Inconstante já falou desse jogo pra mim uma vez. Eu nunca nem ouvi falar desse jogo, só por ele ter falado que eu descobri. Ele deve ter falado que é um dos jogos mais difíceis do Master System, ou não? Porque é, acho que foi isso que ele falou. É muito complicado, cara. Porque, tipo, ele vem, é muito inimigo na fase. Eu coloquei também o Shinobi. Ah, ele tá na minha lista também. Ele tá em segundo na minha lista, Shinobi, cara. É muito bom, cara. É um bom jogo. E tipo, eu não sabia que era do arcade também. Foi assim, foda-se, né? É o jogo do Master. E eu coloquei... Essa aqui é pra emoção do Fuka. Coloquei também Super Monaco GP. Eu só joguei ele no Mega, a exaustão. Nossa, eu joguei muito no Master System. Era um joguinho divertido. Cara, muito, muito, muito. Ah, não. Jogo de corrida, cara. Jogo de corrida, velho. Jogo de corrida, tudo bem. Jogo de Fórmula 1. Ai, ai, ai, ai, ai. É, que bebos. É, e quando eu era novo, eu jogava muito, cara, Fórmula 1. Cara, então, na minha lista, que não foi citado no top 10 final, foi o Shinobi, que já falamos aí. E um dos meus sonhos, que eu não consegui jogar, era jogar Alex Kidd em Shinobi World, que eu via nas revistas, eu achava muito massa. Ah, eu nunca joguei ele, sabe? Não joga, nunca. Ok. Deixa na lembrança. Eu joguei muito, mas ele não é bom, não. Eu tentei jogar há pouco tempo, ele é horrível. Então, mas Vocês jogaram o High Tech World? Sim, mas eu não conseguia sair da casa. É difícil, né? Eu peguei uns dias atrás pra jogar, não é muito. Calma, que eu não terminei. Pera aí, tem mais jogo pra falar. O Bonanza Bros, que eu já falei pra vocês no início do cast. É. E um jogo que eu joguei bastante, que foi o Back to the Future 2, cara. Nossa, é horrível, cara. Cara, esse jogo eu joguei muito, eu achava muito massa, porque era no futuro e era no passado. E tu ia no passado com o skatezinho, que nem no filme, eu achava muito massa, saca? Eu curtia o jogo. Eu gosto demais de Volta ao Futuro, esses jogos de Volta ao Futuro, puta, não tem um que salva. É, hoje se eu jogar eu vou achar uma merda, mas na época eu achava divertidíssimo. Eu odiava, cara, eu odiava jogos dessa franquia, assim. É tipo, eu adorava o filme, né, mas os jogos, assim... O Saulo também colocou vários aí, né? Não foi tanta coisa que não entrou, na verdade, Rambo 3, né, que era um jogo que eu achava muito legal. Era um jogo de tiro, enfim, como qualquer jogo de tiro, mas era bem legal, assim. Era um jogo que impressionava a galera e agressivo. Mas pra tu jogar o Rambo, tu tinha que ter a arminha, né? Isso, tinha. Eu não tinha Rambo 3, né, eu jogava em casa de colega. Alien 3 é um jogo que eu aluguei uma época... numa locadora de outra cidade, então... Tinha Alien 3 pro Master? Tinha. Não sabia. Eu não sabia disso. No mais, acho que todos entraram no top da galera. Verdade. Top conjunto. Os do Eric também, né? Entraram todos. Os que não entraram foram o Mônica Resgate, o Cast of Illusion, que eu citei logo atrás do Land of Illusion. Pô, o Cast of Illusion, cara, é um jogaço. É. Vocês jogaram o remake dele, né? O último? Não, eu não joguei. Não, nem jogo. Quero. Nem quero. Dizer que é suado. Ah, falaram que é suado pra caralho. Eu gosto muito das músicas. É, não vamos nem falar da música. Vai ficar na minha cabeça, doentiamente. E o que eu coloquei também que não apareceu foi Astro Warriors, que era um joguinho de... um shoot'em up, né? De navinha, cara. Mas é, eu gostava demais desse jogo. Mas não tem nada de especial, mas era bom. Nossa, eu lembro desse jogo. Fuca tinha pra alugar aqui. Tinha o Astro Warriors e o Afterburner também. Caralho! Sim, eu gostava dos dois. O Afterburner eu joguei bastante. Esse das navezinhas eu não curtia, sabe? Do Lanzoni, o Lanzoni colocou Altered Beast, que também é um jogo de Mega Drive, né? Ah, e o do Mega já é ruim, meu. O do Mega é ruim, saca? Nossa, gente, que jogo ruim. Peguem pra jogar hoje. Quem estiver ouvindo, pega Altered Beast pra isso. Jogar. Eu fiz. Nossa, isso. Que jogo ruim. Jogabilidade péssima. Eu também terminei ele. Eu na PSN. E eu tinha lembranças maravilhosas dele, eu coloquei pra jogar e eu... Okay. Não, e aquela olhadinha do cara pra tela quando ele fica forte, puta que pariu, cara. Verdade. O Lanzoni também colocou Ken Seiden, que é esse joguinho de ninja. Uhum. Ele colocou o Fantasy Zone, que eu não lembro desse jogo aqui, vou ter que dar uma olhada. Fantasy Zone? Nem eu, o que que é isso? Cara, puta, ele é tipo de... é meio shoot'em up. Não lembro. Ele era jogo de menina, isso aí. Ih, Lanzonete não está aí pra se defender. Não, olha aqui. Olha ali, que coisa de menina mesmo. Não, olha o cara do Assassin's Girl. Olha. Como é que o Lanzoni jogava isso aqui? Eu gostaria de falar do Sonic Chaos também, que foi uma decepção pra mim na época. Foi? Vocês jogaram o Sonic Chaos? Não, esse é lixo. Eu joguei pra me arrepender depois, um lixo. É, eu nem sei o que é, cara. Ah, o Sonic é tipo um Sonic. Na minha infância ele era o Sonic Chaos. Terminamos então o esquece com Sonic Chaos. Isso aí então. Obrigado aí o Saulo, né? Que foi sumonado direto das edições. Opa, tamo aí, valeu. Das edições e da Overkill. Ele também é sumonado lá na Overkill às vezes. O Eric é o gerente da Overkill também? Exatamente. Isso aí. Isso aí. Semana que vem tamo aí. Tá certo, então. E o Fuca, né? Eu e o Fuca, os únicos do Super Controle Old School que tiveram um Master. Lanzoni, a gente já falou, né? Infelizmente não pôde participar. Mas ele não pôde também se defender do jogo de menininha dele, né? Uma pena. Verdade. Então, fica aí pros comentários no grupo do Facebook ou aí nos comentários do site. Então é isso, supercontrole.com/supercontrolepodcast no Facebook. Entre no nosso grupo, que está no link do post, você baixa pelo feed. E siga a gente no Twitter, que é @supercontrole. Ah, vamos lá para a leitura dos e-mails e até daqui a 15 dias. Valeu! Chegamos a mais uma leitura de e-mails do Super Controle Podcast. E eu estou aqui com o Frajola e Fuca. E aí, Frajola? E aí, beleza? Sim, eu vou começar lendo e depois o Fuca vai ler a segunda parte. Aqui recebemos duas notícias legais aqui para avisar dos recados. A primeira, tu já falou até no Facebook, lá no grupo, né? Que... isso. Enfim, a gente gravou aí sobre a BGS ontem, um hangout. Ontem. Gravou um hangout no domingo sobre a Brasil Game Show. Só que a gente foi burro, a gente não gravou áudio só, a gente gravou vídeo e áudio. E aí ficou uma merda e eu não pude lançar ele como um podcast, né? Ah, que merda. Pois é. E foi bem legal, né? A gravação ficou legal, interagindo com o pessoal ao vivo e tal. Foi a nossa primeira ao vivo. Então, queria comentar pra vocês que sim, cast da BGS, mas, falando em BGS, né? O que houve aí, Fernando? Tu recebeu um e-mail, né? É, eu recebi com os dados, com o resultado do povo, como é que você saiu em vendas, os negócios fechados e tudo, e já estão confirmando aqui a sétima edição, que está confirmada por dias 8, 9, 10, 11 e 12 de outubro, né? E aí diz que contará com todos os 5 pavilhões da Expo Center Norte. Cara, eram dois, esse ano era gigante. É. Bom, a gente, ano passado, a gente foi, eu e o Fuca, e já era grande, assim, era aceitável, saca? Uhum. Eu acho que o que a gente falou no Hangout, né, acho que talvez isso seja reduzido ano que vem, que a gente comentou que o evento foi muito foda e tal, mas foi muito mais foda pra imprensa, né, pro pessoal que ficou nas filas pra entrar e pra jogar alguma coisinha, é bem complicado, né, pagar, sei lá, R$60 pra pra só ver os jogos, né? É, eles mantiveram o número de dias, que são 5 dias, mas vão ampliar bastante, né? Espero que pro povo em si seja melhor. Pra nós tudo bem, foi bem de boa tudo, né? Mas quem paga, quem quer ir lá pra jogar sem compromisso nenhum, tava foda. Pois foda é. Difícil. E vai ser legal, né, cara? Vai ser dia... A gente pode ir dia 8? Deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho. Não, então, olha só. É no dia 9, 10, 11 e 12. Certo? É, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso. Uma pena que o feriado vai ser no domingo, né? Se fosse na segunda, a gente podia ficar um dia a mais e tal, né? Em São Paulo e tudo mais. Mas tudo bem, vamos ver, vamos dar um jeito aí. Dessa vez a gente vai tentar ir para todos os lugares e todas as vezes e chegar cedo nas paradas, né? É, acordar cedo, né? É. Mas tudo bem, valeu essa experiência aí. Pra quem não ouviu o Hangout, a gente tá disponibilizando o link aí embaixo para você ver o Hangout. Infelizmente não vai poder ouvi-lo em seu no conforto do seu iPhone, enfim. Mas beleza, na próxima a gente já sabe como fazer essa coisa de Hangout aí ficar melhor. Isso. Então tá. Outro recado legal também aqui é que pra quem é de Caxias do Sul, Frajó, Caxias do Sul, nossos ouvintes aí que tem alguns em Caxias perdidos, Garibaldi, Eita. Barbosa, Bento, Porto Alegre até, essa região aqui mais do sul. Ou foda-se, pra quem é do Rio Grande do Sul, né? Vai ter uma festa Sim. agora em Caxias do Sul, nesta sexta-feira, ou seja, amanhã, sexta-feira, dia 8, e que é de videogames, o nome da festa é Rockin' Games. E a gente tá patrocinando essa festa, né? Na realidade a gente tá apoiando, a gente não meteu dinheiro. Eles pediram, apoiem aí a festa e tal, vocês são do cast, Auto Super Controle. Então a gente está apoiando a festa deles. A gente sabe que a gente não tem tantos ouvintes aqui no Sul como a gente gostaria de ter, mas se você for do Sul e gosta de videogame e de beber um pouquinho a mais, então dia 8 de novembro, aí em Caxias do Sul, aí no Vagão, vai ter uma festa com esse tema. Então vai ter, olha só, olha que legal, vai ter videogames para jogar, Master System, Mega Drive, PlayStation 3 e Xbox 360 e Play 2. Um pouco de retrô e coisa nova. Se não me engano, a menina está tentando conseguir um Super Nintendo para colocar lá com vários jogos. Na primeira edição teve um Super Nintendo, só que era em emulador. Aí era meio podre. Era emulador de videogame, saca? Aqueles bagaços, né? E agora ela vai tentar conseguir um Super NES. E aí vão ter, vai ter muito jogo lá. Tipo, eu quase virei Sonic 1 na festa. Imagina. Então vai ter Street Fighter 4, vai ter Marvel, vai ter Guitar Hero e tudo mais. E pra quem for na festa, eles vão sortear, pra quem curtir o link aí, que vai estar no link aí do post, pra quem seguir os dois links no Facebook, e pra quem curtir as duas páginas, vai concorrer a um Guitar Hero e completo, sabe? Com a guitarra e com o jogo. Então, sim. Acho que vale a pena aí da gente dar essa divulgada. É interessante, porque é uma festa diferente, né? É, vai ser legal. Até o pessoal que chega antes da meia-noite vai ganhar aquelas jelly shots e tal, aquela gelatina alcoólica e tudo mais, de graça. E a festa tá 15 pilinha, né? Então, pra quem é daqui de perto, acho que vale a pena dar uma conferida. Pra jogar videogame, pra encontrar a galera que gosta de videogame, de fazer festa. Porque vão ter dois shows também, e vai tocar só música e videogame. Então, no DJ ele falou que vai tocar só os temas das músicas. Eu comentei com ela sobre... Pra menina que tá fazendo a festa colocar umas músicas do OC Remix, então vai ter muita coisa legal aí do OC Remix, que eu colocava nos podcasts, né? Agora é o Aloysio que tá colocando e o Saulo. Então é isso aí, cara. Essa festa aí, vamos ver, né? O que que vai rolar. É isso aí. Isso aí. Tu vai ir, Frajão? Essa é a pergunta que não quer calar. Tá, nós vamos estar lá. Tá. É, nós vamos estar lá bebendo e ganhando de todo mundo no Killer 1 e no Street. Isso aí, pensou? Beleza. Ah, e outro recado, então, gurizada, é que eu vamos testar aí o Twitch TV jogando Final Fantasy VII, já que o pessoal pediu tanto um podcast, né? Eu e o Frajola comentando, vamos fazer um podcast um dia, né? A gente tá precisando de um podcast de Final VII. Então, Frajola, tu vai rejogar o jogo ou tu não tá nem aí? Não, quero rejogar, sim. Até a tatuagem eu fiz. É verdade. Quem tava na BGS poderia ver ao vivo, digamos. Que foi em homenagem ao Final Fantasy VII, porque eu comprei na Steam. Comecei a jogar e disse, não, preciso fazer uma homenagem. Ah, tá certo. Ainda tem mais agora. Oi. Agora ainda mais com tudo em português, né? É, tu pegou as legendas e tal, então vai valer a pena, é isso aí. Eu também eu baixei aqui a tradução do jogo. Sim. Mas eu vou jogar então ele no Twitch. Joguei ele aí nessa terça-feira, se tudo deu certo eu joguei, senão eu não joguei. Mas daí o Frajola vai ficar falando merda no Skype uma meia hora, só pra testar esse Twitch aí. E comentar sobre o jogo e tudo mais, daí quem sabe a gente pilha e faz um podcast mesmo, né? Mas seria legal fazer um podcast sobre todo, né? Só sobre o set, um, e outro sobre a compilação, né? Que é o filme, as paradas todas. É, tem aquele do PSP que é muito bom e acho que também merece ser um cast, porque ninguém comentou. Ele é bem, bem falado, né? É bem elogiado, mas ninguém fez cast dele, pelo menos eu não sei, né? É verdade, eu também não vi cast nenhum dele, não. Mas então tá, agora eu vou sair e deixar aí com na mão sua e do Fuca o resto dos recados e e-mails. Mas o espaço dos e-mails, que Frajola não tem e-mails, como assim? Não vamos falar de e-mails hoje, né? Não vamos falar de e-mails, porque nós temos vários recados aí pra passar para o pessoal, né? Isso mesmo. Então vocês já, quem ouviu o Hangout aí que estivemos no domingo, né? Então, sobre a BGS, né? O BGS, o Boteco. E tem vários vídeos aí saindo das nossas participações na BGS. Tá faltando o vídeo que estão pedindo da quebra do GTA, né? Exceção que ficou a cargo, não me lembro o nome, mas sei que é amigo do nosso Thiago Salvador, o Ogro. Olha só, pois é, porque a quebra aconteceu ao vivo lá no boteco, então não foi uma coisa planejada com estrutura, foi uma coisa do momento, né? Isso. Então, para quem não estava presente, nós vamos buscar o vídeo e disponibilizar, porque era a promessa nossa também do site. Então, exatamente. Né? Então, o último podcast aí, que tivemos foi o podcast do PES versus FIFA. Galera aqui não comentou muito, o pessoal não é muito futebol, né, Frajola? Poucos aqui jogaram, né? Galera não foi muito joguinhos de futebol. Eu acho estranho, né? Porque o país do futebol... Pois é, né? País do futebol, porém os gamers brasileiros, pelo menos os que frequentam o nosso site, não são muito de futebol, né? Mas a galera jogou, o JC comentou aqui que jogou, né? Sim. O nosso Chapa Anderson Cardoso, que tá em todas também. É. O Giovanni, que comentou aqui, dizendo que ele estava lembrando do Dreamcast, né? Dreamcast Feelings. Ah, sim, sim, claro. Mas é isso aí. O cast tá lá. E esse cast que nós tivemos aí, o Frajola não participou, que foi o cast de Top 10 Jogos do Master System. Frajola, você não teve um Master System, Frajola? É, eu não tive. Cheguei a jogar só no meu amigo tal Pikachu. Olha só, Frajola, que é das antigas, não teve um Master System. Vejam só. Não tive. E também vamos ter, já saiu na semana passada, né? Galera jogando Team Fortress e Left 4 Dead 2, se eu não me engano, né, Frajola? Isso. Só jogando aí. Isso, aguardem que vão sair mais jogatinas. Então fiquem atentos no grupo lá no Facebook, no Twitter, que nós estaremos avisando das jogatinas. É, já tenho marcado agora pra sexta, né? Dia 9, né? Dia 8, é sexta-feira, dia 8. É, sexta-feira, dia 8, não pode esquecer. Isso. Mas é só acompanhar então acompanha aí, continue acompanhando o site, o nosso feed aí do iTunes, Twitter, Facebook, estamos por tudo aí, Super Controle TV também no YouTube, com vários vídeos da BGS, e é isso aí então, Frajola. É, são os nossos recados para hoje. Então, está certo, vamos aguardar o próximo podcast, que será bastante informativo, hein, ouvi falar. Vou deixar em aberto, né? Então tá, Chapas, um abraço aí, valeu. Valeu, Frajola. Valeu, Fuca, até mais então.